54. Afirmativo, prossiga, 3307. Autoridade Recife, nível 330, na Perusque 58. Decola com curva esquerda, saída Pucca, transição Aracaju. Aciona 5506 e o controle 19, decimal 8. Tente autorizar 330, Perusque 58, Pucca, Aracaju. Decola curva esquerda, 5506, 198, a 3307. Salvador, é o Rio 9642 novamente, senhor. 3305 está correto, senhor, para o push acionar. Para o pushback e acionamento, tá? 3305. Está autorizado, no 62, chama para o táxi. Autorizado, tá? 3305. O Rio que chamou, confirme. Estimativa, amigão, nessa navegação aqui, ela nos dá a Perusque 58 para Guarulhos. Seria então a DEL, a saída, a transição Judas? Não, na 58 a saída é Gole, transição Gonza. Valeu, Gole, transição Gonza, muito grato, senhor. Consiga. Só que eu tenho que ter sua autorização agora, como o Lando prevê a pelo 58, sua decolagem a partir dos 10, ok? Mais 20 minutos. Ah, tá ok. Você não escuta então para autorização. Ok, tá autorizado. Guarulhos, nível 360, na Perusque 58. Decola da 10, curva direita, a saída vai ser a Gole, transição Gonza. Aciona o código 5515 e o controle 19, decimal 8. Ok, autorizado então, 360 para Guarulhos, a Perusque 58. Vamos decolar da 10 com curva direita após a decolagem. A saída é a Gole Gonza. E o transponder 5595, controle 198. Correto, chame para o push acionar. Vamos chamar. Azan 3305, pronto para ataque. 84 a bordo, com 3 horas de autonomia, alterna Natal, Azan 3305. Libre o táxi até o ponto de espera da 10, chão e pronto para decolagem 3305. Libre o táxi, Azan 3305. Snow, 1318, Apron 3, ready to taxi. Okay, Roger, Big A 1318, we'll follow the Airbus from TAM Company flight before you now, in front of you now, and report on the holding short of runway as number 2 for takeoff. Azan 3305, pode estar a próxima decolagem. Ok, decola direto já? Afirmativo. Autorizado, aliás, decolar imediato, vento 1,70 graus, meia dúzia nós. Autorizado, aliás, decolar direto, Azan 3305. Salvador, boa noite, total 9907. Está na localizador de volta. Gente, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, total 9907. 9907. Total 9907, livre o pouso, pista 10, vento 1,60 graus, 5 nós. E pouso total. Então 3305, decolou aos 57, controle 19, decimal 8. 198, boa noite. are you ready? Affirmative. Okay, we're clear to line up and wait. Clear to line up and wait, runway 10, Vicky, 1318. Paulo Solo 59, direita, táxi Alfa, Kilo, até o pátio de carga na minha escuta. Aqui no pátio de carga, tá bom. Begin 1318, when you are ready, you are cleared for takeoff. The wind is 160 degrees, 10 knots. Okay, clear for takeoff, runway 10, Begin 1318. Airborne at 01, contact now Salvador, control 119.8. Roger, 119.8, big A, 1318, one notch. Buenas. Estou aí, 3515. Cheque o trem de pouso, pista 1-0, ventura 60 graus, 8 nós. Torre Salvador, 3555, passou Simbra, baixada e travada. Cheque de pouso, ventura 60 graus, 8 nós, 3555. Vem livre, pousa 5595. Salvador, o Rio 9642, agora pronto para a cópia, Guarulhos 300. Ok, 300 Guarulhos, aguarde a cópia, ajuste no 0 no 5. Antes do ajuste, aguardando cópia 9642. Cinco, cinco no 5 no solo aos 05, livre à direita, Alfa Juliette para a remota na escuta. Livre à direita, autorizado Alfa Juliette e remota na sua escuta até lá. Rio 9642, pronto a cópia? Afirmativo. Autorizado para Guarulhos no nível 300, aerovia Perusque 58. Decola com curva à direita para saída Gole Transição Gonza. Aciona 5513 e o controle 19.8. Normativo, autorizado Guarulhos 300 pela Aperuís 58. Decola, dá 1-0 com curva direita, saída Gole, posição Gonza. Transponder 5-5-3 e o controle 19-8. Afirmativo, correto, chame para o puxa acionar, Rio 9-6-42. Chamaremos para puxa e acionamento 9-6-42. Alfa Zulu Delta, posição número 1, solicito autorização para reboque para o pátio 3. Que Alfa Zulu Novembro, está autorizado iniciar o reboque na minha escuta. Corrigindo aí, Alfa Zulu Delta. Ok, obrigado. Ok, Zulu Delta. 0074, nós estamos aqui no portão 1-0 para o pushback de acionamento. 074, 1-0 está autorizado. Puxa, acionar a chave táxi. Vamos chamar para o táxi. Sente livre pouso, pista 10, vento 1,70 graus, 8 nós, 3178. Livre pouso, 1074. Nós estamos com 4 horas e 15 de autonomia, alternando o Galeão, POB 107. Livre táxi 074. Vai observar aí uma aeronave da Azul que está em reboque no, cruzando a Juliette para o Pátio 3. Até chegar lá ela já deve estar passando. E depois, até depois espera, chama pronto para decolagem. Tá certo, o 1074. 3178, Solo 14, livre à direita, táxi Alfa, chame antes da Juliette, na minha escuta. aproximar da Juliette, estranho. 178. O 3178, esquerda, portão 5. Esquerda para o 5. Manda-se do ponto de espera da ONU 0, ou ONU 074. E o Gol está autorizado, a linha decolar, vento 1 no 60 graus, 5 nós. A linha decola da ONU 0, ou ONU 074.